acesso restrito. DJ Kaique, sentido, nós. Tentei parar de dar valor só pras coisas materiais, mas hoje em dia tá difícil, já é um vício querer mais. Passar sempre os outros pra trás, são atitudes tão normais. Envolvido nessa cana, perde o sentido, nem sabe o que faz. Quando voltar pra realidade, rapaz, pode ser tarde. O que adianta ter dinheiro sem amigo de verdade? Falsidade eu já noto à primeira vista, só vou agir do mesmo jeito, então hasta la vista. Já tem vários na lista, querendo que eu desista, só que pintinho não canta de galo, então abaixa a crista. Agora vou falar o que eu acho, nesse jogo eu não me encaixo. Não passo por cima de ninguém, eu deixo quieto, eu deixo baixo. Por esse tanto de maldade, um dia vai ter o que merece. Como a lei da gravidade, tudo que sobe também desce. Você sabe o que acontece, tudo que é novo envelhece. Agora faço uma prece pra tudo que é povo da mesma espécie. Não perca o sentido, senão você tá perdido. Nesse mundo vagabundo é só mais um que é corrompido. Iludido pela grana, até se tem louco reclama. Um passo do precipício pra perder tudo que ama. Não perca o sentido, senão você tá perdido. Nesse mundo vagabundo é só mais um que é corrompido. Iludido pela grana, até se tem louco reclama. Um passo do precipício pra perder tudo que ama. Valores invertidos, seus conceitos corrompidos. Sem pensar no coletivo, apenas como indivíduo. Egoísta mesquinho, os outros não importa. O mundo gira, volta, bate na porta e cobra. Levou a conduta de escolta pra não sofrer desse mal. Já vi malandro cair, causar de 5 real. Um papel sujo move desgraça e dor. Se um moleque cair, quem chora é a mãe do vapor. E o terror continua, pagar veneno na cana, jogar desgraça na rua. Do que é bom usufrua, do sentimento família. Não vai na pilha dos outros, querer entrar na quadrilha. Querer pagar de malandro, fazendo ostentação. Pra mim não vale, é vazio, é vago, em vão então. Eu nem sou muito vivido, mas que eu tenho eu divido. Na terra da ganância o difícil é ser ouvido, ouvido. Não perca o sentido, senão você tá perdido. Nesse mundo vagabundo é só mais um que é corrompido. Iludido pela grana, até se tem louco reclama. Um passo do precipício pra perder tudo que ama. Não perca o sentido, senão você tá perdido. Nesse mundo vagabundo é só mais um que é corrompido. Iludido pela grana, até se tem louco reclama. Um passo do precipício pra perder tudo que ama. Dê valor a tudo que ama, não se engane com papéis. Porque tudo é negociável pra todos aqueles que não são fiéis. Então acende essa chave. Chame que a Babilônia queime uma pilha incalculável de pilantra e Mister M. Minha ação é o seu drama, liberdade se proclama. Indo certo mesmo na lama, ele aberto, bi firme no passo, intuição. É como se chama o poder de prever a trama. Cada confiança quebrada, o acaso é mais um atraso que não define prazo, mas cobra um alto custo. É um mergulho no raso, é um abraço de amigo urso. Então defino justo, trampar pra ter algum. Sabendo que humildade nem sempre é o senso comum. Mas mesmo no precipício, a beira da extinção. Sempre quando se corre o risco, aqui se lembra a duração. Irmão, só desperdício ter um coração de vidro. Sem curar, parece vício, a direção busca sentido.